O tempo passa e nós a brincar, enquanto os outros tiram proveito de tudo. Mas eu tenho um novo plano.